Agora eu vou falar do coração do meu amado Maduro, meu cúmplice, companheiro, minha terra firme, meu porto seguro. Olha a vida, às vezes o melhor pode ser o pior, é uma pena, porque esse amor é monstro, é gigante. Eu sempre vou ser sua pequena, sua alma gêmea. Só quero te dizer que esse amor é pra sempre e não vai morrer. Esse amor é iminente, pode acontecer. É uma coisa pendente, é só você querer. Sentimentos com a minha emoção. Somos um só, a batida é canção.